Quem sabe aqui o que significa bem-aventurado do Sermão da Montanha? Eu também não sabia. A gente repete o Sermão da Montanha para todas as pessoas e não sabe sequer o que significa bem-aventurados. Significa felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Jesus vem nos falar de felicidade. Bem-aventurança é a felicidade suprema dos anjos, dos santos. Segunda tradução do dicionário. Vem nos falar do galardão. Quem sabe o que significa galardão? Uma palavra que ninguém usa nos dias de hoje. Recompensa, prêmio. E Jesus vem nos falar que aqueles que o seguirem receberão em cêntuplo, 100 vezes mais o que deixarmos aqui na terra. Vem nos falar da alegria, das recompensas daquele que semeia e que saiu a semear. E mais adiante fala que a boa semente caindo no solo fértil produzirá 30, 60 e alguns grãos, 100 por 1, e grande será a recompensa no reino dos céus. Então, ele nos falar da boa nova, da boa notícia. Evangelho significa boa notícia, de alegria, de compaixão. Chamou a atenção, sim, dos fariseus, dos hipócritas, dos homens orgulhosos, mas foi extremamente generoso com os pecadores. E tem muito espírita triste por causa de uma frase que sempre me intrigou. Chegava na casa espírita e a pessoa falava: meu filho, muito cuidado. Eu disse: por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu lembrava de tudo que eu já tinha lido, pensava: vixe, eu estou lascado. Porque eu não estou fazendo nem 1% do que os mentores nos convidam a praticar. Eu estou lascado. Vou parar até de estudar, porque quanto mais estudar, pior, não é? Vejam que contrassenso. Está em desacordo com aquela parábola que o Cristo nos diz? Quando ele narra: a quem tem lhe será dado, e de quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ou seja, a quem tem fé, a quem tem conhecimento, mais lhe será dado. E aquele que não tem fé, que não tem conhecimento, até o pouquinho de fé que ele tem, irá perdê-la. Então, a gente, quando for interpretar uma frase, tem que fazer que nem no direito. Interpretar a frase de acordo com o artigo, com o capítulo, ver se ela está de acordo com a lei complementar, se não está ferindo a Constituição Federal da República, para só daí interpretarmos. Vermos quem está falando, para quem aquela norma se dirige e em que contexto. E aí nós temos que nos perguntar: quem falou aquela frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus de Nazaré. E para quem ele estava falando? Ele estava falando a um pecador, quando era sempre generoso, doce, jamais repreendeu um pecador? Ou estava falando para um fariseu, para um doutor da lei, com quem era sempre firme, enérgico, severo? A um fariseu. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Advertia o Cristo, auxiliando aqueles homens orgulhosos, de quem também era amigo e socorria-os muitas vezes. Em muitas passagens, vamos ver o Cristo almoçando, ceando na casa dos fariseus. Vamos ver ele conversando, sendo amigo de Nicodemos, no célebre diálogo sobre a reencarnação. Vamos ver o Cristo amigo de José de Arimateia, que lhe cede o túmulo para ser enterrado o seu corpo após a crucificação. Era o ser mais inclusivo do planeta, não rejeitava ninguém, não fazia acepção de pessoas, a todos auxiliava, servia, amparava. Então, Cristo advertiu aos homens orgulhosos dessa frase, mas foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nos deu a melhor interpretação.